Olha só que bonito, que alegria, o que é isso? A trupe do BRX cruzando a estrada e tudo ao som do Mona Lisa. Olha só que bonito, que alegria, o que é isso? A trupe do BRX cruzando a estrada, tudo ao som do Mona Lisa. Olha Jalá e Rimae que vem atrás, aranhudo da gola com sua cara de maroto, escoltando camburão cheio de filha da puta, postador de CP escroto. Olha Jalá e Rimae que vem atrás, aranhudo da gola com sua cara de maroto, escoltando camburão cheio de filha da puta, postador de CP escroto. Olha só que bonito e alegria, o que é isso? A trupe do BR cruzando estrada e tudo ao som do Mona Lisa. Ué, ué, ué, ué, ué, ué, ué, BR.